dança em Ipanema. Banda, banda, banda, banda, banda, banda, banda, voo livre. E a batida que conquistou o Pará. Segura, DJ Zico Mix. Agora quero ver você sacudir essa galera. Ipanema.